bunda. O cão late pra roda e Márcia segue a moda. Na cidade bunda, o ontem não importa, o negócio é agora. A modelo é tão linda, com os peitos de fora. E todo mundo é ligado, e todo mundo é esperto. E ninguém sabe entre tantos qual caminho é o certo. Aqui na cidade bunda, não dá pé quando se afunda. Aqui na cidade bunda, prazer é raso e a dor profunda. Mas na cidade bunda eu tô perdendo. Na cidade bunda eu tô correndo. Na cidade bunda eu tô vivendo o meu melhor. Todos iguais dessa cidade bunda. O garoto morreu, ele foi massacrado. A camisa que ele usava era do time errado. E há um abutre faminto em todo lugar que eu vou. Já sou meu próprio espantalho, mas ele não se assustou. Aqui na cidade bunda, não dá pé quando se afunda. Aqui na cidade bunda, prazer é raso e a dor profunda. Mas na cidade bunda eu tô correndo. Na cidade bunda eu tô perdendo. Na cidade bunda eu tô vivendo o meu melhor. Pesadelo. Se afunda.